Azul 4235 no solo 58, libera a direita, agilizando, por favor. Chame solo 1219, azul 4235. Virou 219, 4235. Azul Alfa tá livrado do Pátio 3. Sim. Torre Salvador tá 3198, final de 4 milhas da 1-0, baixou e travou. 3198, avistado, atualizado pouso na 1-0. Vento de 1-0 graus com 1-5 nós. Ajuste 1-0 no 3, tá 3198. Com 1-0 no 3, está autorizado o pouso na 1-0, tá 3198. Gol no 738, autorizado de chegada Mares, isso para nível de voo 060. Tadá. Para 2000 pés, QNH 1-0 ou no 3. Autorizado sinal IRS é possibilidade. Para 2000 pés, a gente está no 0 no 3. Autorizado no 3. Responde 5037. Aguarde, pista liga. Desculpado, aguardando 5037. Tan 3198 no solo 01, Libéria, à direita, agilizando. Chame solo 1219, Tan 3198. Direita, solo 1219, Tan 3198. Solo Salvador, tá 3198, livrando eco. Tá 3198, autorizado táxi via Alfa, reportante Juliette. Alfa, reportante Juliette, tá 3198. Mike, é convido, prossiga. Resolvido, pode parar a cópia. Mike, é convido, quanto tempo vou permanecer na 17? Mike Covid, eu sou o Vilso do Salvador, autorizado 500 pés, litoral no 7, curva à direita, pega o litoral sul, controle 19.35, torre 118.6. Transferência para o meu Master Book. Esse é 118.6. Bom dia, Mike Covito, prossiga. Mike Covito, autorizado de acionamento, chama para o táxi. Uno 738, após o TAP, desça para 2.000 pés, QNH 1013, autorizado sinal ILS. Reportará no dia de hoje, 738. Vai para a posse. Ajuste no 03, Olimpo 00. Pode ser. E a matrícula? Frequência limpa para o meu autograma. Qual é mesmo o nome dessa ilha que parou? 7-3-8? Obrigado. 4 horas, alterando Olimpo 00, passagem baixa 08, perna do vento, 1.000 pés, ajuste 1013. Perna do vento, 1.000 pés, Olimpo 00. Olimpo 00, reporte perna base, posição reporte pronto para base. Reportará pronto para base, 00. Ajuste no 0, no 3, continue a aproximação quando o trem está livre, cheque o trem. Quando o trem está livre, o trem está baixado e travado quando o 270. Olimpo 00, faça 360 à direita, reporte do vento. 360, reportando do vento, Olimpo. no 270, está avistado, autorizado o pouso na 1-0, ventos 90 graus, coluna menor, ajuste no 0, no 3, gol no 270. Tem livre pouso no 1-0, gol no 270. Papa Romeu Mike Serra Golf, chame Centro Recife, frequência 126.85, treinando 133.65. Ciente, 126.0, 126.8. Gol no 738, reduz para velocidade de aproximação. Reportando a 200 Olimpos. Gente, após ponto para base, gira base, Olimpo 00. Reportando 00. Vitor, mantém a escuta. Paulo Salvador, muito bom dia. O meu nome é Dia 2 anos, informação mais. Está possível a autorização Guarulhos. Sandra, 621, vende a guarda para a cópia. Aguardando, já teria como adiantar a entrevista? É da Dael. Dael, graças a Deus. Eu no 40 na escuta da torre. Localizado, avistando, 738. Gol no 738, complexo final IRS, chame torre 118, decimal 6. 186, 738, obrigado. ...40, via Anfisudo 44, decolada 1-0, curva à direita, da El após Leda, após Eudes. Controle 19, decimal 35, torre 118, decimal 6, transpura 5050. Da El Lida, a Eco, uniforme Delta Eco Serra. Estimativa, autorizado Guarulhos, 1340, Pio 344, decola da Terra, da El Lida, controle 1950, depois para posicionamento. Solo Salvador, Golo 260, posicionamento, na 3. 260, aguarde para puxa. Guarda. Solo, gol no 270, livrou. Vento no 0 graus, gol no 5 nós, ajuste no 0 no 3, gol no 732. Sempre pós na 10, 732. Salvador, boa tarde, eu tô. Azul 4060, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050. Na escura do solo. 1407, mantém a ponta esfera. Ali mantém a ponta 17, marque a corrida. Continuar 6140, visual com tráfego na final. Gente, após a passagem do mesmo, autorizado aliar e manter na 10, Oxiné 6140. Parado o vento, Olympus. Prolongada, tem o tráfego. A longa do vento é guarda base. Mas o vento prolongado, Olympus. Confirma a perna base para o 07. Gente, eu limpo os 00, prolonga a perna do vento, aguarde para girar a base. Gol no 738, no solo 17, libera a direita, chame solo 1219, gol no 738. Liberando a direita, posso solo 1219, gol ponto 738, pode. Autorizado push, reposto contra o ataque. Autorizado push, acionar, chão, contato 238. Solo Salvador, boa tarde, gol no 738, livro aberto. Gol no 618, autorizado ataque de alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado alfa, reportará antes da Juliette, gol no 738. Tá. Oxené 6140, autorizado linear decolada 10, vento 80 graus, com no 7 nós, ajuste no 0, no 3, Oxené 6140. Luiz 19, chama o controle agora em 1-1-9 do sol 35, Oxiné 6140. Olympus final baixado e travado. Olympus 00, autorizado toque remetida, pista no 0, vento 90 graus, cono 5 nós, ajuste no 0, no 3, Olympus 00. Toque remetida, Olympus. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Saída PUCA 350, Luquinha com o Vitor confirmando, já tá pronto pra decolagem? Gente, ele quer cruzar para a inspeção no 735, ok? Mas pode permanecer no setor realizando o procedimento, ok? Não vai interferir não. Afirmativo. O Olimpo 00 tocou arremeteu os 2-1, da presente curva esquerda, o nome o pés, perna do vento, pistão no zero, reporte passando através norte da torre de controle. Afirmativo, e o pés do vento, reporte através nós. O que foi esse avião, Olimpo? Azul 4060, após estar, direita para 2000 pés, QNH 10 no 3, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Positivo, após estar, 2000 pés, 23, recuperar estabilizado aqui no IAD 4060. Gol no 260, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 090 graus, 17 nós, variando até 21 nós. Ali decola pistão no zero, gol no 260. Norte da torre, Olimpo 00, visual com tráfego direcionado na cabeceira. Gente, Olimpo 00, alonga a perna do vento, aguardando para girar base. Olimpo 00. O Olimpo 00 livre base, aguardando autorização do toque remetida. Livre base, aguardando autorização, Olimpo. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, prossiga. Tem informação Mike 380, Santos Montes, Gelo. 0, check 3, autorizado toque remetido a pistão no 0, vento 0, 90 graus, 14 nós. Abaixado e travado, vive toque remetido, Olimpo 00. Gol no 260, decolado 224, controle 1 no 9, decimal 35, bom gol. 935. O 1260. Após curva direita na saída da EL, após Leda, após V-Bridge, controle 119.35, 118.6, transponder 5042. 90, sai da PUCA. 103.90 na saída da PUCA, gol 1260. 5 controle, 5042 transponde, eu não copiei a torre nem o O Azuca 2-35. Azuca 2-35, responde 5042. 5042, sim. Azuca 2-35, corregimento 4, reposte pronto para o push e acionamento. Gente, por favor. É 140, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. Uno 133.65, secundária. 4060, estabilizado, localizador. Azul 4060, complete na OMS, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado, boa noite. Visual com Embraer da Azul, passando agora a Duna, para pouso no 10. Mantive, meu pé na do vento, reporte no visual com aeronave nacional. Salvador, muito bom dia, Azul 4060. Azul 4060, bom dia. Já baixado travado, confirma? Afirmativo, baixado travado. Gente, para informação, à sua esquerda, perna do vento 190, temos o P3 da Força Aérea, mantendo o nome o PES, sem interferir com a aproximação.